Portal do Arrocha. Serdão Music Produções, a produtora do sucesso. O que é que eu fui fazer? Te deixar tão longe, eu com vontade de te ver. Tô juntando grana pra voltar no mês que vem. Agora mesmo eu tava olhando o preço da passagem. Princípio de amor. O padre da cidade diz que a gente combinou. Estamos misturados igual feijão com arroz. Tá vendo só, eu te falei que iam ver nós dois. Amor de interior, no interior do peito já bateu saudade. E seja onde for, por você eu mudo pra qualquer cidade. Já estou com vontade do teu beijo escondido pra sua mãe não ver. Bateu uma saudade do teu jeito envergonhado de me conhecer. Não foi por acaso que a gente se escolheu em meia multidão. São sotaques diferentes, mas é um só coração. Princípio de amor. O padre da cidade diz que a gente combinou. Estamos misturados igual feijão com arroz. Tá vendo só, eu te falei que iam ver nós dois. Amor de interior, no interior do peito já bateu saudade. E seja onde for, por você eu mudo pra qualquer cidade. Já estou com vontade do teu beijo escondido pra sua mãe não ver. Bateu uma saudade do teu jeito envergonhado de me conhecer. Não foi por acaso que a gente se escolheu em meia multidão. São sotaques diferentes, mas é um só coração. Já estou com vontade do teu beijo escondido pra sua mãe não ver. Bateu uma saudade do teu jeito envergonhado de me conhecer. Não foi por acaso que a gente se escolheu em meia multidão. São sotaques diferentes, mas é um só coração. Mas é um só coração. Mas é um só coração.